Eita sanfona, senhor. Nesse hino você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você está fazendo teu trabalho de casa? Larga tudo agora, vamos cantar. Deus vai mudar o quadro da tua vida nesse instante. Se alegre em Deus cantando agora comigo, vamos lá. Você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? Você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? É anjo pra todo lado e o crente cantando hino da vitória. É anjo pra todo lado e o crente cantando hino da vitória. Vai ter um banquete, irmão, para os gemidos. Tem Jesus servindo, irmãos, os seus escolhidos. Ó, que grande glória e que vitória nós vamos ter. Não deixe de ir, meu irmão, na glória, quero te ver. Vamos cear juntos com o Cordeiro, eu e você. Você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? Você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? É anjo pra todo lado e o crente cantando hino da vitória. É anjo pra todo lado e o crente cantando hino da vitória. As perseguições, irmãos, ficarão aí. As tribulações, irmãos, não terão ali. Ficaremos juntos cantando sempre ao Deus triunfal. Não haverá treva, nós andaremos sem nenhum mal. Vou pisar em ouro e cantar no coro celestial. Você já imaginou, meu irmão, como vai ser na glória? Você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? É anjo pra todo lado e o crente cantando hino da vitória. É anjo pra todo lado e o crente cantando hino da vitória. Deus está presente aqui, podes contemplar. Marcou esse encontro aqui pra te abençoar. Tem um anjo de fogo, um anjo de guerra neste lugar. Tá movimentando, tem muitas chaves pra entregar. Quem está precisando, levanta a mão, pode segurar. Você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? Você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? É anjo pra todo lado e o crente cantando hino da vitória. É anjo pra todo lado e o crente cantando hino da vitória. Catuca sanfona em nome de Jesus. Vamos glorificar, vai dando glória aí, minha gente. O negócio é dar glória e cantar comigo. Cante! Você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? Você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? É anjo pra todo lado e o crente cantando hino da vitória. É anjo pra todo lado e o crente cantando hino da vitória. Você recebeu a tua chave da vitória hoje. Levanta a tua mão pro céu aí onde você está. Glorifique o nome do Senhor. Se está enfermo, da glória que a doença sai. Não importa o teu problema, vai dando glória. Na cozinha, na varanda, no quarto, aonde você estiver, dá glória ao nome de Jesus.